boa tarde, boa noite. Somos o Polêmicas do Nosso Tempo e hoje o tema que nós vamos tratar é fake news. A ideia de fake news já existiu há muito tempo e não é uma terminologia nova, mas que já acontece e sempre aconteceu no mundo, desde que o mundo é mundo. Nós temos um exemplo que é no caso da filosofia antiga, que é os chamados sofistas. Quem eram os sofistas? Eles eram os mercadores de conhecimento que ensinavam as pessoas a habilidade da retórica para elas poderem discutir na arena política, na Ágora. Isso, na Grécia Antiga, na Ágora. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Hoje nós temos essa terminologia chamada fake news, que na verdade, se for colocar na atualidade, a gente pode chamá-los de mercadores da verdade. Tem alguns exemplos, Ted, de mercadores da verdade que a gente pode começar a nossa conversa? Tem aqueles jornais sensacionalistas, sites de fofoca, também temos na própria política também, né, para empresários também, como tem em algumas informações, eles se apropriam disso para tirar proveito próprio. Né? E também, dentro desse conjunto de fake news, vamos trazer para o âmbito da política, que é o nosso interesse aqui de discussão, nós temos um fenômeno que ocorre muito, que é assim, a fake news não necessariamente é um conteúdo falso. Ela pode ser um conteúdo verdadeiro, mas que foi deslocado historicamente. E esse conteúdo ele foi usado em um outro tempo para justificar uma determinada ação daquele tempo presente, mas que esse conteúdo ele foi feito num tempo passado. Por exemplo, dizer que a questão do nazismo, que é um fenômeno de esquerda, que é a justificativa mais comum que é no acirramento político que acontece, o que eles vão dizer? Vão dizer que por conta do discurso que o Hitler fez há um tempo atrás, a data exatamente não lembro, que o Hitler diz, no discurso ele inicia dizendo que nós, socialistas alemães, e a partir desse discurso, tentam justificar que esse fenômeno é um acontecimento da esquerda. E na verdade não é. Então você pega um fenômeno do passado para justificar no presente, para poder culpar um determinado grupo político que seria talvez herdeiro desse fenômeno que vai acontecer. Colocando um adendo nessa conversa, o Adolf Hitler tinha um ministro da propaganda e comunicação, que era o Joseph Goebbels, e ele citou uma frase que até hoje muitas pessoas se apropriam, né? Uma mentira contada mil vezes, ela se torna verdade. Exatamente. Tem vários outros exemplos. Uma questão que eu trouxe aqui, marquei, que é interessante da gente responder, eu vou até ler para ficar mais fácil. Que é assim, qual é o objetivo da fake news? O objetivo dela é deslocar historicamente justificativas e distorcê-las, mesmo que estas sejam reais em seu passado anterior. Exemplo. Tem esse do fenômeno do nazismo e também do aquecimento global, que é algo que acontece muito, que é o negacionismo da ciência. A gente sabe que existe o aquecimento global, que já tem provas científicas, mas existe um determinado grupo envolvido por interesses econômicos, muitos desses grupos estão nos Estados Unidos, e eles tentam justificar que essa ideia do aquecimento global é uma mentira. Ora, se a gente for analisar, verificar essas altas temperaturas que andam acontecendo em países europeus, onde as pessoas morrem de calor, esse fenômeno da natureza é por conta do quê? Seria um fenômeno da natureza? Logicamente que não. Existe uma ação do homem toda por trás do desenvolvimento industrial que faz com que isso... A interferência humana na natureza. Exatamente. Então, a fake news, ela trata justamente disso para distorcer essa realidade, mas também trazer à tona um fato para tentar justificá-lo como se fosse uma verdade. E ao mesmo tempo favorecer uma determinada camada na sociedade, né? Então a gente vê empresários se beneficiando com falsas informações, partidos de determinada coligação. Exatamente. Então, pegamos como exemplo o Brasil na época das eleições, onde você vê por fontes confiáveis, jornais impressos, entrevistas online, que essa eleição foi bombardeada por fake news. Exatamente, por quê? Nós temos o quê? A difusão em massa de determinadas informações. Então, o que que acontece? O que que é interessante dentro desse contexto de fake news? Por mais que se dialogue com informações precisas, muitas vezes a pessoa está imbuída daquela informação que necessariamente não é verdadeira, ela é falsa, mas ela já tem aquela opinião pré-formada sobre um determinado conceito. Então, aí que entra a confusão no cenário todo. Por quê? Você tenta provar algo que é verdadeiro, mas aquela pessoa acha que a verdade é uma outra coisa que não é aquela que você está contando. Então fica uma verdadeira guerra ideológica, como está acontecendo atualmente, não é? E quem são os percursores da guerra ideológica? Nós temos o Steve Bannon, no Brasil, o Olavo de Carvalho, tem o próprio Jair Bolsonaro, que é um grande propulsor dessas fake news e se utiliza em demasia delas para poder... E mais interessante, qualifica a imprensa, qualquer tipo de imprensa, que for contra a ideologia dele, e vai propagando diversas informações para aquelas pessoas que se identificam que ele fala, né? Por mais que você prove que o governo tem falhas, o governo não fala a verdade, mas assim, ele faz o seu discurso para as pessoas que compram essa ideia dele. É. Que ela tem se simpatizam com o que ele fala. Exatamente, que é aquilo que a gente já havia dito em vídeos anteriores, que é a seleção afetiva dos fatos. Por mais absurdo que seja, repetindo a ideia, e se eu me identifico com aquele fato, eu vou selecioná-lo como verdade absoluta e vou espalhá-lo para outras pessoas, de modo com que elas se afetem com essa verdade, se identifiquem, e aí elas vão acreditando nesse tipo de fato. Então aí acontece o quê? Uma guerra ideológica, como a gente já disse, e aquele conhecimento provado cientificamente, ele acaba sendo desqualificado, que é algo que anda acontecendo de maneira cotidiana, vamos dizer assim. A ciência está sendo cada vez mais desqualificada. Haja visto o exemplo do ministro do Meio Ambiente, que sempre está afirmando determinadas ações contra a ciência, desqualificando um trabalho de a longo prazo que está sendo feito. Então, pega uma notícia que foi reportada por vários veículos de comunicação, onde ele fala que o Greenpeace tem envolvimento com esse vazamento de óleo. E o Greenpeace, em uma carta, processou o Ricardo Salles por injúria e falso testemunho, né? Exatamente. Então, é um cenário totalmente confuso o que a gente está vivendo, difícil de entender. Outra piada que eu achei engraçada foi o secretário de pesca falando que os peixes são inteligentes. Quando eles veem o óleo, uma grande porção de óleo, eles olham aquilo, eles desviam. Então assim, é uma coisa assim que você desqualifica pesquisadores, biólogos. Você vê todo aquele trabalho que eles fazem em campo para despoluir um serviço que não faz parte desse, a maioria do pessoal é voluntário. E no meio disso sempre há alguém ou alguém interessado naquilo propagando fake news. E dentro desse contexto, desses mercadores de verdade, ou seja, que vão financiar determinados assuntos, há, claro, os interesses econômicos, que é o que sempre vigora, e os interesses, sobretudo, políticos. No caso dessa última eleição da Argentina? No Brasil mesmo, no ano passado, houve uma difusão em massa de fake news, e agora, recentemente, a gente está vendo que está acontecendo uma espécie de ressurreição na América Latina no geral, e por exemplo agora na Bolívia, o Evo Morales está para cair, porque o grupo político aliado à direita não aceitou a derrota e estão tentando derrubá-lo e assumir o governo no lugar dele. Então cada um tem uma narrativa e cada um coloca a sua verdade, e a população nesse meio vai se identificando com aquele que, vamos dizer assim, tem maior poder econômico para poder convencer o outro sobre a sua narrativa. É que se você for pegar pessoas que, assim, têm esse comportamento ultraconservador, eles compram a ideia do Bolsonaro porque eles têm em mente que Bolsonaro fala o que eles querem. Eles acham que Bolsonaro fala a verdade. Em algumas discussões eu conversei com alguns simpatizantes do bolsonarismo, e muitos falam que o Bolsonaro fala o que vem à mente, que ele está certo, que muitos dos candidatos de esquerda, direita ou centro não tem coragem de falar o que ele fala. Pode até ser que fale, mas dentro desse contexto o que a gente vê? Voltando, essa guerra ideológica, tudo se tornou ideologia. Então, muitas vezes as pessoas vão me perguntar, mas afinal de contas, o que será ideologia? Só para a gente deixar claro aqui, ideologia é uma ideia sobre um fato. Então, eu tenho um determinado acontecimento, eu jogo uma ideia, e essa ideia, que é a ideologia, ela vai colocar o significado sobre isso. Então, é justamente isso que anda acontecendo. Os vários significados sobre determinadas realidades, ou realidade, vamos dizer, e dentro dessa realidade elas vão transformando-se em realidade, ou seja, uma única realidade, que é um fato que ocorreu, e vem as narrativas, colocam outros significados, ou seja, outras ideologias, e vão dando várias outras realidades dentro desse contexto, e as pessoas acabam ficando confusas sobre aquilo que o Racionais dizia, em qual mentira eu vou acreditar. E o grande mar de informações que circula, nós temos dois, que é a internet, né? No geral, os jornais, porque hoje em dia qualquer um pode ser colunista, jornalista, e as redes sociais, que é onde tem os grandes palpiteiros de plantão que vão colocar a sua verdade e tentar convencer o outro. E fora os comunicativos de conversa instantânea, você vê que a maioria das fake news foram enviadas via WhatsApp, Telegram, esses comunicadores. Vamos dar um exemplo do Steve Bannon, que é o cara atual da Cambridge Analytica. Isso, acho que você tem umas ideias para falar disso aí, que é bem interessante em relação ao... Então, as ações dele. Ele foi responsável pela propagação dessa ideia ultraconservadora. Ele foi um dos principais marqueteiros da campanha do Donald Trump. E ele foi propagando isso tanto na Inglaterra, com Bernie Sanders, e fora os partidos conservadores na Itália, Portugal. E parece que recentemente no Brasil ele participou de um congresso, não foi? Ele participou de um congresso aqui no Brasil organizado pelo Eduardo Bolsonaro, se eu não me engano, tenho certeza. E parece que o Olavo de Carvalho também estava envolvido nessas estratégias. Parece que o objetivo do debate era trazer essas estratégias de discussão política, né? Essas questões. Na verdade, okay, é como você convencer o outro de uma forma massiva, você trazer conteúdos já pré-moldados, pré-formados para um determinado grupo que se alinha a essa perspectiva ideológica. Então, resumidamente, o mundo se transformou numa verdadeira polarização ideológica. Muitos vão dizer que é esquerda, direita, mas a fake news ela surge dos dois lados. E as pessoas, dentro desse contexto, vão tentando entender qual a narrativa que se adequa melhor àquele fato que parece, vamos dizer assim, extremamente confuso. Isso me lembra um pouco um romance, o livro do José Saramago, aquele ensaio sobre cegueira, onde as pessoas vão ficando cegas de repente, elas acabam enxergando um mar de leite branco. Aliás, até o Walter Salles fez uma versão em filme, ficou muito bonito. E as pessoas ficam sem enxergar. O que esse filme nos ensina? Ali é como se fosse uma espécie de cegueira social. Então, a análise que eu faço nos tempos atuais é justamente essa. Estamos caminhando para uma cegueira social, aonde temos um avanço tecnológico muito grande, porém, todavia, entretanto, as pessoas não estão sabendo lidar com esse mar de informações. É mais ou menos aquilo que uma vez o Isaac Newton disse, o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Então, a gente sabe uma pequena gota dentro desse mar de informações e essa pequena gota ainda parece que está errada dentro desse mar de informações que a gente está se afogando. Ou, para encerrar o assunto, é aquilo que o Mário Sérgio Cortella disse, uma vez que a gente, nós navegamos na internet, mas ele vai dizer o contrário, nós estamos naufragando na internet por conta desse mar de informações. Naufragando-nos, a gente não sabe exatamente o que fazer, pois sabemos, teoricamente... Tem um direcionamento certo para isso. Exatamente. Vamos encerrar e colocando algumas dicas culturais. A dica cultural que eu trago é uma dica filosófica, que é os Diálogos do Platão, que é um livro chamado Sofista, que ali eu considero que é o... Não vou dizer que é a gênese dessa ideia de fake news, mas ali já tem o que a gente está discutindo hoje. O que são sofistas, como eu já disse? Esses mercadores, na verdade, são os mercenários, que são pessoas que elas ensinam os outros na habilidade da retórica, mas elas recebem salário para isso. Coisa que antigamente na Grécia era altamente condenável. E tem um livro... Eu não sei o nome da autora, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar que é chamado Mercadores da Verdade. Só que ele está numa versão em inglês, que é Merchants of Truth, uma coisa assim, de uma jornalista americana. Só vocês pesquisarem que vocês vão achar. Esse livro ele vai dizer todas as táticas, estratégias do mundo contemporâneo que está passando por essa polarização política e as estratégias de luta ideológica para convencer as pessoas a acreditarem nessa mentira que vai acontecendo. E, por fim, a música dos Racionais, Qual Mentira Eu Vou Acreditar. Eu aconselho a assistir o filme V de Vingança. É muito bom. Então, ele trata todo esse cenário que a gente vive, assim, fake news, verdades, doutrinação. É um filme, foi o próprio depois de um filme. E aliás, só essa máscara, se eu não me engano, do Vem de Vingança, está sendo utilizada bastante em algumas manifestações. Normalmente quem usa é o grupo Hackers Anônimos, alguns manifestantes e... Tem outra série também chamada Gunpowder, que fala sobre a guerra entre cristãos católicos e os cristãos protestantes. É bem bacana, você fala também sobre a história de Walter Guy Fawkes. Então, vamos deixar essas referências para vocês e leiam, vão buscar. A dica que a gente deixa também é, antes de acreditar em qualquer notícia, tente pesquisar ou ao menos ler mais de uma vez, porque muitas vezes uma versão de um fato ela tem várias, e assim você consegue construir o seu pensamento, formar suas ideias sem se ancorar em ideias pré-moldadas, pré-formadas, que são simples demais e que parecem ser salvadoras da pátria. Tá, é isso que o Polêmicas do Nosso Tempo deixa como recado e até mais. Até a próxima. Até a próxima.